Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos segue, o disco do dia de hoje traz Ney Matogrosso e seu álbum Canto em Qualquer Canto. Abrimos com a faixa título de Itamar Assunção e Naozete. Vim cantar sobre essa terra, antes de mais nada aviso. Trago facão, paixão crua e bons rocks no arquivo. Tem gente que piriperra, eu já canto Pio e Silvo. Se fosse minha essa rua, o pé de beijo estava vivo. Com as participações dos músicos Ricardo Silveira, guitarra e violão, Zé Paulo Becker, viola e violão, Marcelo Gonçalves, viola e violão, e Pedro Joia, alaúde e violão, Ney Matogrosso traz uma sonoridade muito especial, original e um tanto ibérica. Confira com a música Ardente de nossa musa de sempre, a Joyce. Sou ardente, não vou negar, gosto de me secar ao sol. Aprecio qualquer paixão, qualquer coisa como brincar. E o meu corpo é que nem farol, indicando que pode entrar, apontando uma direção pra quem quer se queimar. Procuro alguém tão singelo como eu, que não se esconda das coisas naturais. Não tenha medo do fogo nem do vento que carrega, pois afinal os elementos são todos iguais. Não é preciso fugir, você vai ver. A tempestade não vai lhe machucar. Se o coração é quem manda, a natureza quer apenas lhe fazer aproveitar. Grande música de Gilberto Gil, Oriente, também está presente no disco de Ney. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que aranha vive do que desce. Vê se não se esquece, pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão, num cargueiro do Lloyd lavando o porão, pela curiosidade de ver onde o sol se esconde. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Bandoleiro, um dos grandes clássicos da interpretação de Ney Matogrosso, uma composição de Lully e Lucina. Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. E se falasses magia, sonho e fantasia? E se falasses encanto, quebranto e condão? Não te enganarias, não te enganarias.